Dani, bora a guitarra. Há tempo que a gente está se encontrando. Eu sei você não sabe do que aconteceu, nem tão pouco sabe do que tá rolando. E o primeiro amor dessa mulher fui eu. Você não imagina o que estamos vivendo. Só você sair que ela me procura e passa mensagens me chamando pra fazer umas loucuras. Tu chama ela de amor, mas é com ela que eu tô. Oh, oh, oh. Debaixo do meu cobertor. Tu chama ela de amor, ela diz eu sou teu céu. Me confessou isso na suíte de motel. Chama ela de amor, é com ela que eu tô. Oh, oh, debaixo do meu cobertor, chama ela de amor. Ela diz eu sou teu céu. Me compensou isso. A suíte de motel é o local mais propício pra você falar as verdades, ou não é, você? É. É. Me compensou isso na suíte de motel. Sucesso novo do avião, confissão. Puxa, vai. Há tempo que a gente tá se encontrando. Eu sei você não sabe do que aconteceu, nem tão pouco do que tá rolando. Que o primeiro amor dessa mulher fui eu. Você não imagina o que estamos vivendo. É só você sair que ela me procura, me passa mensagem me chamando pra fazer. Chama ela de amor, mas é com ela que eu tô. Oh, oh, debaixo do meu cobertor. Chama ela de amor, ela diz eu sou teu céu. Me começou isso na suíte de... É com ela de amor, mas é com ela que eu tô. Oh, oh, debaixo do meu cobertor. Chama ela de amor, ela diz eu sou teu céu. Começou isso na suíte de motel. Confessou tudo.